5729, boa tarde, ali mantenha no zero. Mantenha no zero, tá bem. Livre decolagem 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-2-9. Livre decolagem, Salvador, voo no 755, centro da Quebec, poderia adiantar a nossa saída? Confins, vamos 755, boa tarde. Prepare a Sael Leda Bridge. Só um minuto, pop, já tem o 360 autorizado. Sael Leda Bridge. Decolador 31, chame o controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 2173-217-102, aborto 3-3-0-Guarulhos. Cruzado, parte principal, Índia e Alfa, considera 118-6, ajuste no 012, bom voo, boa tarde, está 3-2-17. Lima, guarde a passagem do aeroporto da Santa, que está crescendo próximo através do portão 09. Após ingresso via Juliette, cruza o pátio principal e reporte no taxi Lima para prosseguir o táxi. Afirmativo, 755, pronto. 755, Confins, 360, autorizado, aerovia Perizulu, 1-6, decolada 1-0, com curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, onde intercepta este aerovia. Aciona 5524, controle 120, decimal 8. Cruzado é o 360, via Upper Zulu 1-0 após Bridge, depois Upper Zulu 1-6, confirma a rota? Bridge já intercepta Upper Zulu 1-6, da El Leda Bridge intercepta Upper Zulu 1-6 já. Ah, afirmativo, então decolada 10, com curva direita após decolagem, chega da El Leda Bridge em Bridge, daí Upper Zulu 1-6. Bloco transponder 5524, controle 120, chama 80. Afirmativo, Gona 755, chame pronto, portão 08. Tá pronto, 08. Voo 1-7-5. Na Lima, reporte para prosseguir, Mike de Lima. Então, 3217, a linha decola 10, vento 100 graus no 1 mais. Prossiga, TAM 3145. Sabe me dizer se a aerovia é prevista? Da Euleda Bridge. Autorizado cruzamento. Tá 3217, decolado 36, controle 1208, bom voo. 1208, boa tarde, tá 3217. Afirmativo, frequência livre até lá, ok? Até lá, é, quando estacionar, frequência livre. Boa. Siga igual 925. Autorizado para Brasília, 360 nível da escola da 10, saída Elefa. Correção. Saída Arbor, transição Elefa. Mas prossegue pela Apesulu no teste. 5527 no transponder, 120 de final 8. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, transição Alepa. Correto, chama para o próximo. Salvador, boa tarde, 3529, com a informação que é 10. 1219, por gentileza. Parada 10, saída da Euleda Bridge. Prossegue via a Cervelo Mameia, conforme rota apresentada. 5533 é o transponder, 120.8 é a frequência do controle. Salvador, boa tarde. 5219, marca 10. 5219, para a vitória da conquista, nível 200. Decola da 10, saída Arbor, transição Elefa, após Elefa, prossegue direto, vitória da conquista. Aciona o transponder 5532 e a frequência de controle 120.8. Muito obrigado para a vitória da conquista, 10-0, Arbor, Elefa, após o CC. Controle de saída 10-0.8 e o transponder 5532. A sua saída é Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, transição na Alfa. Repetindo, Arbor, não é Alfa. Gente, uma proposta no patch 3. Tá, transição 5219. Salvador, o gol 1755 está pronto para pushback e acionamento, ao fim de 09, 08, corrida. Autorizado, puxa o acionamento, chama táxi, gol. Tudo pronto, chama táxi, gol 1755. Pode 5201, autorizado, puxa o acionamento, chama táxi. Salvador, boa tarde, Tan 3-6-2-8-3, sim, para baixar, travado. Tan 3-6-2-8, ciente, tem livre pouso no zero, vento no 1-0 graus ou no 0 nós. Livre pouso no zero, Tan 3-6-2-8. 9940, confirme. Confirme, por gentileza, que a mensagem vem interceptada. 5201, 50 a bordo, 4h40, com. Prossegue via Fátima Índia Alfa e quando no ponto de espera, chama a torre em 118.6. 112 norte, metrô triple. Fátima Índia Alfa, 118.6, obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Eu também, bom fim de semana. Assim que mandei a minha escuta guarda para Puxa, eu tenho duas aeronaves para táxi, ok? Paulo Salvador, Polo 75, está pronto para o táxi, da Antiga Campina, 3 horas de autonomia, temos 111 a bordo. Gente, vai ceder a passagem ao clássico da trip e vai seguir como número 2 via Pátio em Ganhal. Foi quando no ponto de espera, 118.6, o altímetro 1012. Tendo o tráfego da Trip e a Fátima de Alfa, tudo pronto, com espera de 18. Gol 1925, vai coordenar com a equipe de solo. Após a passagem do tráfego da companhia, tráfego da Gol, está autorizado o curso no 01. Alô 48, direito no 219, boa tarde. 219 à direita, 3628. Vitor Juliette, ciente, reporte final de 2 milhas 17. Livro na escuta. 6, 3, 6, 2, 8. Prossegue de alfa, chamando por Juliette. Alfa, está junto. Solo 5219, reporte 3 para a puxa, vem estacionamento. Autorizado, puxa o estacionamento, chama ataque 5219. Boa tarde, 5219. Papa Mike. Lima, Papa Mike, confirme intenções de pouso. Pátio da Barra, senhora. O senhor quer prosseguir direto para o pátio? Direto para o pátio, autorizado, senhora. Papa Mike, agilizando, autorizado o final longo, a Pátio da Bata, o vento no 1, 0 grau, 0, 9, nós. Vai, sim. Ingressa via Juliette por 10, tá 3, 6, 2, 8. Por 10, por 10. Salvador, bom no 755, mantém o ponto de espera da Cruzé. Bom no 755, mantém o ponto de espera. Mantenha no 755. Lima, Papa Mike, confirme, o senhor está indo em direção à Bata? Pronto, direto para a Bata. Da cola 250, chame o controle 1208. 208, obrigado, boa tarde. Boa. Alfa Vitor Juliette, inicie 360 com curvas pela direita, final de 3 milhas, reporte reinterceptando. Faça 2360 e reporte reinterceptando. Estará interceptando após 2360, Alfa Vitor Juliette. Oi, Salvador, muito boa tarde, TAS 3514, manilha do externo baixado, travado, visual. Boa tarde, TAS 3514, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardo. Lima, Papa Mike, na final, longa da Bata. Ok, já visual, reporte no solo, vento no 1, 0 graus, 1, 0 nós. Mike. Vai prosseguir até a saída do pátio 3, aguardando para ingressar via pátio. Vai seguir como número 2, o tráfego da Gol, que iniciou o Bush no 01. Ok? Quem está atento ao tráfego da Gol, vai aguardar para prosseguir no táxi na entrada do pátio 3, 3219. Delta reporte na vertical de Itapuã. Tente Lima Papa Mike, seu solo de 5-2, frequência livre, boa tarde. Tá 3145 pro Galeão, nível 380, tá autorizado. Decola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta Pesulo no 0 e prossegue conforme rota apresentada. 5551 é o transponder 120, decimal 8, a frequência do controle. Planejamento correto e chama pronto para o curso. Divia Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.6, 1012 nautilus. A Queco Delta mantém espera no farol de Itapuã, aguardando instruções. No ponto de espera, 18.6, 1012, até a próxima. Uno 755, a linha mantém, pista 1-0. Uno 755, a linha mantém, pista 1-0. Alfa Vitor Juliette tem livre pouso no 7, vento no 00 graus, 1-3 mais. Alfa Vitor Juliette, gente, 20 anos. Mike Eco Delta, dá presente autorizado cruzamento do eixo 1028, reporte para girar base no 7. Boa noite, 07, prossiga. Esse é o Golf Santo, tá com call sign. Solicita reboque aqui da remota 13 para a posição 8. Ok, vai manter a minha escuta e vai aguardar. Eu vou taxiar um tráfego da TAM que vai para a remota 14. Após eu gerenciar seu reboque, tá? Mantenha a minha escuta por gentileza. Tá bom, mantém a escuta. Paulo Salvador, boa tarde. 3514, ligou na escuta. 3514, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14. Paulo Salvador, 3145, está 3145 autorizado, posicionamento chama táxi. Mantenha o ponto de espera. Gol no 755, decolado 856, controle 1208. Bom voo. Chama agora 1208, obrigado, Golf 755. Mike Eco Delta, na escuta? Informo que vai prolongar a perna do vento, aguardando instruções para girar a base. Afirmativo, porém o senhor vai prolongar a perna do vento, ok? Aguardando instruções. Salvador, boa tarde, 1395, uma milha de DSA, baixa outra voz. Boa tarde, gol no 395, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Guarda. No 925, livre da colagem 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-1 no mais. Alfa Vitor Juliette, eu falo 857, backtrack, reporte livrando. No 395, na escuta? Chega. Informa o helicóptero à esquerda, ele irá aproximar para a cabeceira 17, não vai interferir com sua aproximação, ok? Tô visual. Mike Eco Delta na escuta? Tem visual Boeing final 10? Posição aqui no 17, ok? Ok, ciente. Tem condição de fazer um pouso parado no 7 sem interferir? Continue a aproximação, aguardando a pista livre e autorização para parar 17. 395, livre pouso 1-0, vento 090 graus, 1-2 nós. Livre pouso, 395. Voo no 925, decolar 258, chame o controle 1208, bom voo. 208, obrigado, até uma boa tarde. Boa.